milhões de pessoas, aqui é o Jorge Augusto e finalmente, caralho! Meu Deus do céu, hoje promete. Aqui quem fala é o Zé e Naruto com mago no lugar de ninja. Vá se ferrar. Aqui quem fala é o Guilherme Tomate. E se é homem, resolva com os punhos. Uhul, é isso aí. Fala galera, aqui é o Álvaro. E você não morre pelos seus amigos, você vive por eles. Não, agora você ganhou totalmente o meu respeito, Álvaro. Muito bom. O Tomate lançou uma expressão pro 5 contra 1, né? Resolva com seus punhos aí, cara. Depois eu vou colocar essa frase numa camiseta. Ó, deixa pra lá. Esse daí eu vou comentar quando tiver no cast. Vamos lá. Boa noite, otakus, otomes e similares. Estamos começando mais um Anime Sphere, episódio número 10. Primeiro episódio de dois dígitos, hein? Uhul. E hoje, como eu acho que vocês já conseguiram descobrir pela nossa entrada, hoje eu vou estar muito louco nesse cast, gente. Hoje é sobre Fairy Tail. Jorge tá solto. O Jorge tá cheirado hoje, velho. Hoje vai falar que é uma beleza. Como se eu não falasse demais nos outros também, né? E hoje... Ainda bem, viu? Ainda bem que você vai falar bastante. E hoje... Bom, zoeiras à parte, nós hoje temos um convidado especial. O Guilherme. Fala aí, Guilherme, um pouco de você, um pouco do que você faz na vida, um pouco do que você faz na internet. Bom, eu já comecei hoje... Meu nome é Guilherme, como eu já falei, né? E já comecei hoje com um certo preconceito. Eu sou militar e duvidam que militar gostam de Fairy Tail. Olha aí! Muito pelo contrário, meu amigo. Fairy Tail é muito massa. E eu fico triste de saber que tem militares que não gostam de Fairy Tail. Olha aí! Muito bom. É, minha cidade... Fala a cidade? Não? Pode Jacarezinho. Falar o que você quiser. Jacarezinho. E não Jacarezinho avião? Jacarezinho... Enfim. É, curto animes no geral. Gosto, coleciono mangá pra caramba. E Fairy Tail tá entre os melhores aqui que eu tenho. Logicamente. Olha aí, amizade instantânea pelo convidado. Eu fico sem jeito. É bom enfim. Que a gente já tem quem chamar pros próximos casts também. É, lembrando que hoje a gente vai falar de Fairy Tail, mas é a primeira parte do especial, porque como vocês sabem, Fairy Tail é bastante grande. Um pouco. Pelo menos uns 200, 300 episódios por aí. Grande demais. Dividido em duas partes, por sinal, né? Nessa. Zeraram a... Na verdade, zeraram vai ser na mais. Operação, né? É. Eles zeraram basicamente no 175. Alguém me explica por quê? Zeraram? Não entendi até hoje. Temporada. No Japão, cada temporada tem um número restrito de temporadas e cada temporada pode ter apenas um número restrito de episódios. Então, como chegou em um número massivo de temporadas até o episódio 175, eles precisaram zerar e lançar uma nova temporada. Aliás, uma nova versão. Uma nova versão. Que eles chamaram de Naruto de Fairy Tail 2014. Naruto Shippuden. É. A ideia é a mesma. Fairy Tail 2014. Porque. Falei que é Naruto com mago, velho. Falei. Zé. Olha, não vai comparar com Naruto. Mas peraí, me explica então se tem alguma diferença. Por que Bleach tá gigante até hoje e não zerou? Tudo depende da produtora que você passa o anime. No caso do Fairy Tail, a produtora deles chegou a um tal ponto no episódio 175 que eles precisaram fazer a mesma coisa que Naruto fez ao passar para Naruto Shippuden. Mas a história é continuação direta, ao contrário de Naruto Shippuden, que se passa depois de 3 anos. Bem direto. No meio de uma saga, foi? Exatamente. No meio da saga, eles acabou uma fase e começou a Z. Exatamente. E, continuando, além disso, você faz alguma coisa aí na internet, Guilherme? Na internet? Olha só, eu sou um pirateiro na internet. Tanta coisa que eu baixo aqui. Ah, isso. O mundo utiliza a locadora do Pão Coelho. Mas... Cara, quem vê anime tem que entrar pra esse lado aí, porque muita coisa não chega. Só as traduções lá, as legendas, já é pirataria, se querendo ou não. É, então... É raríssimo você ter animes e mangás que vêm pro Brasil. O mangá não é mais tão raro, mas o anime é raríssimo você vir pro Brasil. É, infelizmente o mangá não é raro, né? Infelizmente pro meu bolso, porque tá saindo tanto ultimamente que tá difícil acompanhar. É o que eu diga. E ultimamente eu tô vivendo uma crise de tempo e espaço. Falta tempo pra assistir e espaço na HD pra armazenar. Eu diria... Tanta coisa pra assistir também. Também acho, mas eu diria mais. Falta tempo e espaço. Tempo pra ler e espaço pra guardar os mangá. Nem vou falar do... Ah, espaço. Minha mulher tá brigando comigo porque eu não tenho mais onde guardar. Eu tive que comprar uma estante nova. Eu tô com um guarda-roupa aqui. O Álvaro que diga. Pois é, essa estante aí é quase um guarda-roupa que eu comprei. É grande, viu? É uma coleçãozinha maravilhosa. Enfim, continuando. Né? Continue. E começamos aí pelo fato de toda a série começar aí em agosto de 2006. Pelo nosso grandioso mestre Hiromashima. Concorda comigo aí, Guilherme, que ele é um puta de um cara genial? Não, ele consegue desenvolver... Não só do anime, né? Eu vou falar de uma maneira geral do mangá. Um anime que ao mesmo tempo é simples, mas é detalhista. É gostoso de assistir, chama atenção. Eu nem vou falar da parte do eite do mangá também, que é excelente, por sinal, né? Quem não gosta dos eite do anime mangá? Mas ele conseguiu criar um mundo com uma diversidade tão grande de situações e de possibilidades que você não cansa de assistir. Exatamente. Eu diria que fanservice ia dar com pau. Porra, demais, cara. Chega a incomodar um pouco até. Mas assim, é como disse o Guilherme, ele fez um mundo tão grande, mas tão grande, cabe tanta possibilidade dentro do anime e do mangá, que assim, é material... Mais do que o suficiente para os fãs criarem suas próprias histórias dentro do universo. Se você vê aí em sites especializados em fanfics como Nia, fanfiction.net, Fairy Tail tem uma tonelada de fanfics. Sem contar os hentai, porque porra, o que tem de mulher naquele negócio? Oh, nem precisa de hentai com o que já tem. Com o que já tem no mangá é o de menos o hentai. Eu diria que o mangá ele leva pra uma situação muito mais eki, que é a coisa mais soft da parada. Ele só insinua, ele não mostra. Ao contrário do hentai, que mais mostra do que insinua. E chega a ser inocente dentro do próprio mangá, né? A maioria dos personagens não tem aquele personagem tarado no mangá. No anime também. Tem esse... Essas situações, mas não tem a... Como é que eu posso explicar aquela chamada pro erótico? Tem o erótico, mas não tem aquela chamada. Sim, é como eu posso dizer. Ele usa o ponto do Eki, que é aquele soft-ero, mas como piada. do que basicamente como algo mais sério. É igual era no Dragon Ball, né? Exatamente. O próprio Mashima, ele tem muita influência de Dragon Ball. Só que do Dragon Ball original, do Esferas do Dragão. E mais uma vez, Dragon Ball figurando dentro do Anime Sphere. Muito obrigado, Toriyama, você tem que dar dinheiro pra gente. Dragon Ball é a base nossa, não tem como fugir disso. É Dragon Ball e os Cavaleiros, né? Sim. Akira Toriyama e Masami Kurumada. Puta, olha aí. Gagijei. Masami Kurumada. Masami Kurumada, é isso aí. Valeu. Olha, falou o beat de Cavaleiros, beleza. Mas beleza, começando a publicação em 2006, até, aliás, na verdade ele começou publicando em setembro de 99, seguindo até o final, né? Que ainda ele está em publicação no seu 50º número. Exato. Que aqui no Brasil estamos no número 48 e o nosso grande Cassius Medawar está brigando aí pelo 49. Já está na prateleira o 48. Exatamente. O meu também. Aí. Hashtag Cassius Medawar nos contrata. E aí, a gente. Essa primeira parte, a gente vai seguir pelos 6 primeiros arcos que vai cobrir até o episódio número 48 do anime. Ou seja, você que pode vir a reclamar de Fairy Tail, vai ter 2, vai ter 3, meu caro. Quem ama Fairy Tail como eu e Guilherme. Só soltamos fogos, é isso aí, mano. Não. Que delícia. Né? Delícia. Olha aí, muita possibilidade de eu colocar o Gollum nessa gravação. Bom, vamos lá. Vamos lá, né? Tudo começou com o primeiro arco e a apresentação dos personagens, além da historinha do Daybreak. Basicamente, nós temos aí nesse arco a Lucy como personagem principal. Lucy, a nossa maga celestial, que tem aí como magia invocar espíritos. Na grande maioria pertencentes ao Zodíaco e muitas outras constelações, por isso que é chamado de Mago Celestial. Várias chaves ligadas a constelações existentes. Exato, e a dificuldade mostra também que não são fáceis de achar essas chaves ao longo do anime, né? Principalmente as douradas. Exatamente, as douradas. Seria aquela versão... Cavaleiros dos Zodíacos, né? Para chaves de bronze, chaves de prata, chaves douradas. Segue o mesmo padrão. Exatamente. O pessoal ter mais ou menos uma noção aqui. Uhum. De como funciona essa maga celestial. Isso aí. Meu, e você pode ver que ela já começa com duas chaves douradas na história. Que é a do Taurus, que é a de touro, e Aquarius. E o legal de cada chave tem uma personalidade... completamente diferente, né? A gente percebe o Taurus. O Taurus seria Eu comentei agora há pouco que não existiam Taurados, mas bem, agora acabei de lembrar que o Taurus é um dos tarados da série, que não pode ver as mulheres que já ficam loucos, né? Vamos fazer a piada que o Taurus é um taurado. Que piadinha, foi? Nossa, hein, Jorge? Boa, cara. Eu fui obrigado a escutar essa, não? Foi. Mas aí temos o Natsu, que é um Dragon Slayer. Foi o que mais me conquistou nessa série. Do tipo do cara que foi criado por um dragão e que assumiu a magia desse dragão. Que por acaso do Natsu é o Dragon Slayer. Ou seja, ele tem a magia de matadores de dragão de fogo. Ou seja, o dragão ensina uma magia pra matar um dragão. É tipo uma raposa de 9 caudas no corpo. Eu diria que é muito pior. Oba, ele é um dos personagens. Ele é um dos personagens que eu mais gostei também, porque puta que eu pariu, o cara só vai ficando mais forte conforme ele vai passando. Mas posso falar a real, cara? Eu não gosto desses animes que eu fico zoando, que é os Naruto aí. por causa disso, meu, é muito fácil, sabe? É, o cara não vai ficando, tipo, forte por causa de treinamento, tipo, assim. Do nada, o cara fica forte, sim. Até agora, pelo menos até onde eu assisti, o cara não teve nenhuma... Como é que eu vou falar? Ele ganhou tudo fácil, de uma certa forma. Não. Vamos com calma. Primeiro arco, ele ganha, assim, fácil de todos os personagens, porque ele é estilo o Naruto. Ele já começa forte. Começa, mas... Ele não começa forte, começa forte pra caralho, tá ligado? É, pra quem... Sei lá. Pois é, mas pra quem assistiu, pra quem já leu ou assistiu Toriko, que também é shonen, ele começa a pica das galáxias. Toriko eu não posso falar nada. Não acompanho Toriko, infelizmente. É, eu falo, mas eu porque eu acompanho muito. Eu só ouvi as músicas dele, só. É. Toriko e Tiroko. Nossa! Não, mas... Caralho! Puta que lá, velho. Duas, ó, duas piadas infames até o presente momento. Eu vou contar hoje. Pra Sality. Ó, mas a fato... O fato do Natsu ser tão forte é o de menos, porque ele acaba encontrando inimigos mais fortes ainda. Exatamente. Ele é um dos mais fortes da... Talvez ali da guilda. Aquele mundo é formado pelas guildas, né? Correto? Sim. Existem grupos de magos lá que aceitam missões e assim que eles ganham dinheiro nesse mundo de Fairy Tail. Então ele é um dos mais fortes da guilda, mas ele não sabe o poder que tem e vai enfrentar inimigos mais fortes ainda. Então não é que ele seja o fodão. Vai ficar ainda mais fodão. E aí a gente... Logo nessa primeira saga, além de a gente conhecer quase todos os personagens, entre eles, você vê assim, uma diferença absurda entre todos eles. Você vê magias de todo tipo, de todo jeito, de todo formato, para todos os gostos, eu diria. Eu gostei dessa de gelo. Nessa primeira saga, né? Aham. Uhum. Que abrange... trazer, né, os personagens a esse início de saga e de todo anime. E trazer a Fairy Tail, basicamente, né, a primeira guilda que aparece. E dá uma noção bem legal do que vai ser o anime, né, nesses primeiros episódios. Não fica aquele mistério, quem será, o que vai acontecer, não. É bem centrado, explica bastante e chama atenção. E dá mais vontade de assistir ainda. Exatamente. Eu não sei se vocês chegaram a assistir primeiro arco, Álvaro e Zé. Eu assisti. Tirando vocês da moita? Não, mas eu assisti. O que vocês acharam dessa primeira saga? Não, eu gostei. Deu, apresentou bastante. Eu falei, eu gostei do carinha de gelo que vive confrontando com o Natsu. Esqueci o nome dele. O Grave Buster. É o Grey. Não, eu gostei, tipo, eu me interessei, eu no começo, lembro que eu até comentei com vocês, eu tava achando chato pra caralho. Depois fui pegando gosto, comecei a gostar. Quero terminar de ver depois. O Grey, na verdade, acho que aparece na saga da flauta, né, na Lulab. Não, ele já começa, ele aparece logo no começo. Ele começa, só que tipo, na saga da... Na saga da flauta ali é que eles montam a guilda deles, aí sim que eles vão, né? Com a chegada da Erza. Exatamente. A gente conhece, basicamente, muitos dos mais fracos, com a exceção da Mira Jen, que tá, por enquanto, aposentada, né? Entre aspas. Uhum. Isso. Fica um bom tempo aposentado durante o anime, né? Sim. Acho que a primeira temporada inteira ela não mostra o poder dela. Na verdade, ela não mostra o poder dela nesses seis primeiros arcos, pra ser mais exato. Isso. Todo mundo pensa que nesses seis primeiros arcos, que é o conteúdo desse cast, todo mundo pensa que ela é fraquinha, que ela é só a garçonete da guilda. Ela é classe S, né? Sim, é uma das magas de classe S, uma das mais fortes da guilda. Ó, bom lembrar pro pessoal aí que tá ouvindo, que a guilda define, tem uma classificação para os magos, né? Exatamente. E vai, não sei qual que seria o menor, mas eu sei que passa por B, A e a classe superior que é S. A menor é a B. É a B, né? Sim, porque a B, ele te classifica quando você entra na guilda. Certo. Que aí você tem a B, que é os novatos e os mais fracos que estão na guilda. Digamos que, que são os bucha de canhão, normalmente. Você tem os magos classe A, que são os que podem fazer o teste para classe S. Você tem os magos de classe S, que normalmente pegam as missões mais difíceis. Você tem o As da guilda, que é o mago mais forte depois do mestre, e o mestre. Aí o... Antes do mestre, tipo, né, então. É tipo o exame de faixa pra passar pra S? Sim, tem um... Não, é, por aí. Não é um exame de faixa, mas você tem uma prova pra você provar que você tá forte o suficiente pra encarar missões de rank S. Mas isso a gente vai deixar pra segundo... Sim, pro segundo, isso daí vai vir muito mais pra frente. Mas só pra uma visão geral de como é dividida... Isso. Dentro da Fairy Tail, dentro de uma guilda, né? Exatamente. Boa, Guilherme. Boa, boa. Vamos lá. Aí, a gente entra no Daybreak, que é basicamente a primeira missão em que nós temos uma pré-formação do nosso time mais forte da Fairy Tail, que é o Natsu, a Lucy e o Gray, junto com o Happy. Exatamente. Foi uma saga até... Foi uma saga rápida, né? Sim. Mas foi uma saga interessante. Eu não tenho nada contra essa saga, não. Aí você vê que o próprio vilão principal da saga da Daybreak é o Duque Everlew, que também ele é mago, ele é rico, ele é snob, e é aí que a Lucy consegue a terceira chave do zodíaco dela, a terceira chave dourada, que é a chave do signo de Virgem. Isso. E voltando na personalidade das chaves de novo, né? A Virgem é muito... Ela é muito... Ela gosta de sofrer, seria isso. Eu diria... A maneira que ela age. Exatamente. Ela tem uma personalidade muito masoquista. Exatamente. A de Virgem é a empregada? É a empregadinha, é a empregadinha, exatamente. É. Empregadinha. E o legal é que a gente percebe também que o espírito, né? Que são tem as chaves celestiais ali. E o espírito que vive dentro dessa chave, ele se molda conforme o mestre. Sim. A Virgo, quando era, não era da Lúcia, era aquela coisa mais bruta, mais feia. Né? Feia. Eu posso caralho. Dizer que ela era o rascunho do mapa do inferno virado do avesso, carcomido pelas pontas. Resumindo a situação. E quando ela passa a ser da Lúcia, ela vira aquela coisa mais bonitinha do mundo, mais delicada. Eu vou parar de falar assim, senão o povo vai achar que eu durmo com um travesseiro de anime. Mas não tem nada demais. Mas ela... Olha o Jorge se revelando aí. Não, tô falando, não tem nada demais você dormir com um travesseiro com alguma estampa de mangá, de anime ou de mangá. Mas se você pegar o travesseiro que é próprio pra coisas impróprias, aí é outra história. Essa conversa pra outro dia. Continuando. Né? Você conversa pra outro dia. Deixa eu perguntar um negócio. As chaves são tipo únicas? Como? As chaves são... Então, bem, boa pergunta. As chaves que representam os signos, elas são únicas, sim. Sim. Só existe uma daquele espírito. Exato. Agora, só tem um exemplar dessa chave no mundo. Então é caro pra caralho um bagulho desse aí. Não é que é caro, é raro. Você não consegue comprar uma chave dourada. Você tem que merecer e ganhar essa chave. Geralmente. E a força dos espíritos depende da sua força também. Exatamente. Não somente a chave em si não é forte o suficiente. Tanto que a Lúcia só pode convocar um espírito por vez. Ela no não começo. Tem poder... Isso, exatamente. No começo ela não tem poder mágico pra convocar mais de um espírito por vez. É igual quando o Orochimaru abre os caixão lá com os antigos Hokage lá, né? É, eu tô vendo que o Zé vai falar de Naruto o cast inteiro, mas beleza. Não, mas... É só pra incomodar vocês, cara. Ó, Naruto não é enrolado não, hein? Não, mas... Aliás, o Fairy Tail não é enrolado que nem o Naruto, não. Exatamente, mas assim, a sua analogia dessa técnica do Orochimaru com a magia da Lucy, tem algum fundamento. Mas, assim, a chave, na verdade, o Guilherme, não é onde os espíritos moram, e sim é uma forma de contrato. Isso, tá bem lembrado. Bem lembrado. Por quê? Eles vivem no mundo espiritual, e através das chaves você gera um contrato de parceria, onde você pode invocar esse espírito e você pode utilizar a força dele em batalha. Primeira vez que eu vi ela usando a chave, eu falei, ah, vai dar uma Sailor Moon da vida. Teve até uma chamadinha quando ela fez a primeira chamada. Sim, normal. Vocês lembram ou não? Sim, falando, não, a primeira coisa que veio na cabeça ela abre, é... Né, faz aquela... Ela toca a campainha lá, pega aquele... Eu não entendi por que até agora. Não, mas esse daí é o trocadilho, porque assim, quando ela fala, em japonês, ela fala que se abra o portão da sereia, Aquarius. Ou seja, se abrir o portão, o trocadilho é a campainha. Entendeu? Sim, sim. O que que você faz a primeira coisa quando você chega na casa de alguém? Não é tocar a campainha? Na casa do Guilherme tem que gritar. Se você tem a chave da porta, você já entra já. Mas o trocadilho, a piada, o trocadilho é justamente esse. Entendi já. Então. Lembrando que a Lucy não tem somente duas chaves de três agora, né? Que ela conseguiu a Virgo. Ela tem Taurus, Aquário e Virgo agora nessa saga do Daybreak. Ela tem as outras chaves prateadas. Ela tem o relógio. Alguém sabe falar aí o nome daquele relógio? É o Horologium. Horologium. Muito e bom. Ele tem o formato de um relógio de pêndulo, daqueles antigão. Exatamente. E também tem o Plus. Tem o é o Plu. Plu? É Plu. Plu. P-L-U-E. Plu. Plu-E. Isso. Isso. Que ele é da constelação de Nícora, que é cão menor. E ele quase não tem utilidade. Mas ele ajuda muito quando o intuito é você chamar a atenção do adversário. E também. Eu de câncer. Vamos lá, ainda não chegamos lá. Ah, não? Ela vai ganhar a chave de câncer, mas muito mais pra frente. Ué, mas ela não usa a chave de câncer. Ela usa a chave de câncer antes. Nos três primeiros episódios lá. Porque a única chave que eu vi ela ganhando até agora foi a de Virgem. Até mesmo, acho que ela tinha três então, hein? Ela tinha sim. Olha, pensando... nós que não assistimos essa porra toda. Não, nossa, faz tempo, faz tempo. Ó, é até que a hora que ela vai usar a chave de câncer, o gato que voa lá, como que é o nome? O Rap fica falando que ele é um caranguejo, fica falando que vai comer cani e tudo. É, essa é a piada. Dá um desconto aí que a gente tá. Vocês assistirem, tiver que assistir pra poder gravar. A gente tá com a memória aqui. Exatamente, tá puxando da memória. Então vocês têm que ajudar nós aí. É isso aí. Mas assim, nós temos aí o câncer, que é a chave de câncer, que ele tem uns adereços de caranguejo e é basicamente um cabeleireiro. Mas ele também pode ser utilizado em combate, com golpes muito afiados. E assim a gente termina a primeira saga, né, da apresentação lenda do Break, onde a Lucy consegue a chave de Virgem, a Virgo, e o trio, Natsu, Lucy e Grey, entregam o livro Daybreak, né, para quem pediu, que é o cara que contratou a missão. Na verdade, a palavra Daybreak, ela acaba se tornando um anagrama de Dear Cabby. Na verdade, o autor desse livro, Daybreak, ele é mago. Então ele embaralhou todas as letras e ele contou uma história pra homenagear o filho dele, que é o contratante da Fairy Tail. É, que vocês não comentaram também que ele tinha contratado pra eles destruírem o livro. Sim, mas até aí no meio do caminho... É, sim, aí depois... A Lucy descobre que o negócio é mais embaixo e mostra pra ele que, na verdade, o livro é uma declaração de amor do pai dele. É que até então ele não sabia, né? Exatamente, porque o livro em si, ele tava codificado em magia. O livro era uma vergonha, na verdade, né? Era um livro... Tava criptografado só. Sim, não, mas justamente criptografia mágica. E ele... Muita gente dizia que era o pior trabalho do autor de Daybreak, mas na verdade foi o melhor de todos, porque ele morreu mandando essa mensagem pro filho. E tanto que Daybreak só tem uma edição nessa saga, que é a que tá com o Duke Verlu. Bom também. Aí a gente começa o arco da Lullaby, né? Que é a questão da flauta, né? Uma das magias de Xerath, o maior bruxo das trevas. Bruxo não, né? Mago das trevas, né? Que existe. E aí, Guilherme, falamos da aparição de uma das personagens mais queridas que tem, né? A Elza. Aquela que causa medo até no grande Natsu. Eu lembro bem dessa saga quando a Elza estava chegando e o Grey e o Natsu estavam brigando, né? Você vê a noção de que é a Elza chegando. Ela chega causando também, né? Chega com um dente, não sei se é dente ou chifre, de um bicho gigante nas costas. Sem contar que ela puxou o carrinho lotado de mala, né? Exatamente. Também. Carrinho que é do tamanho de um caminhão, basicamente. Pra você ver o tamanho da força física dela. Não, ela também, ela usa uma magia bem interessante, por sinal, né? Ela tem a magia de incorporar armaduras, ela tem vários tipos de armaduras, né? Que dão velocidade, força, defesa, destreza. Isso. Então ela convoca essas armaduras e veste conforme a batalha, conforme a necessidade da batalha. E aí temos um dos momentos X mais adorados pelos fãs de Fairy Tail. Eu tô parecendo o Lobisomem aqui agora. Ela é tipo o Homem de Ferro, então. Ela usa as armaduras de acordo com a batalha. Exata. É uma boa analogia, Zé. Boa analogia. Porque ela utiliza um espaço mágico temporal pra poder guardar as armaduras e invocar quando necessário. Armaduras, armas, né? Ela guarda tudo. Isso. No... Ela seria uma mestra das armas. Eu diria, a magia dela se chama The Knight, ou seja, a cavaleira. Porque ela soma o armazenamento de armas e armaduras nesse espaço mágico temporal. Com isso, ela ganha o apelido de Erza Scarlet a Titânia. Não é pouca porcaria, não. Ela é uma das classe S, não é? Sim, ela é uma das classe S, uma das mais ferradas da Fairy Tail. Essa saga é bem interessante porque introduz ela, né? Ela é introduzida nessa saga. E cada saga, na verdade, introduz um personagem, tem destaque para um personagem ou história de um personagem. Exatamente. E ela começa nessa, né, na Lullaby. Uhum. Curiosidade, você sabe o que quer dizer Lullaby? Lullaby não é flauta? Eu lembro de alguma coisa do Zelda. Eu lembro do Zelda também. É, canção de Ninar. Exatamente o que disse o Zé. Lullaby em inglês significa canção de Ninar. E também faz referência à magia que é lançada quando a flauta é tocada. Pra colocar em sono eterno. No caso, o nome do Mago Negro nessa saga foi Shinigami, não foi? Quem que foi? Eu não lembro agora. Eu sei que tinha um Mago Negro que queria tocar essa flauta. É o Erigor. É o Erigor. Erigor, né? Ele queria tocar essa flauta pra destruir o conselho mágico daquela região. Uhum. As guildas têm os conselhos, né? Os chefes de guildas se reúnem. E ele tinha o interesse de destruir essa reunião. Os mestres de guildas que estavam nessa reunião. Exatamente. Colocar todos eles em um sono profundo, um sono da morte. Exatamente. O legal que a gente descobre nessa fase, não lembro se tinha isso não tinha assim nos primeiros capítulos, mas destacou muito o fato do Natsu não poder andar com veículos. Sim. Todo Dragon Slayer tem uma característica. Isso me lembrou muito RPG, cara. Que, tipo, que você sempre tem que colocar um defeito no personagem. Ou seja, ele não consegue. Ele não consegue andar em transportes. Você pode ver, isso daí é RPG puro. Quanto mais forte o personagem é, principalmente, maior é a primeira fraqueza. Você pode ver que aí o Natsu tem uma fraqueza absurda. Ele não pode andar em nenhum transporte. Lembrando que o Rap não conta, porque o Natsu não vê o Rap como transporte, e sim como um companheiro. Mas tem uma hora que a Lucy tentou levar ele também, ele ficou ruim também, ele não pode nem ninguém carregar. A Lucy, ela tentou levar ele com um meio de transporte, foi o que fez ele passar mal. E temos aí a primeira dificuldade do Natsu, porque o Ericor, ele é mago do vento. E você sabe que vento em grandes quantidades fazem com que a chama vá pro saco. Foi aí a primeira dificuldade do Natsu, só que aí ele usou a cabeça e derrotou o Ericor e com a ajuda do Grey, da Erza e da Lucy, desmontou a Eisenwald, que é a guilda das trevas ao qual o Ericor pertencia. Isso, se eu não me lembro, ele entrou no turbilhão, não foi? Sim, ele entrou no turbilhão e mandou ele usou o máximo de ar quente possível para poder desestabilizar, e depois ele utilizou chamas nos pés para poder ganhar propulsão e só com soco mandar ele pro saco. Exatamente. Fairy Tail também é física. Opa. Física pura. Então, a Lullaby teve essa... A Lullaby foi legal. Não vou falar mais sobre a Lullaby. Foi legal. Sim. Mas não bate ainda na melhor saga, ainda que foi a da Phantom Lord, que daqui a pouco a gente chega nela. Exatamente. O interessante é que essa foi a primeira guilda das trevas, a Eisenwald, que a Fairy Tail desmantelou. Isso, exatamente. Ao longo da história, você pode ver que a Fairy Tail desmantelou várias guildas das trevas. Assim como as guildas normais, né, que são atreladas, têm o seu registro junto ao reinado lá do continente, a guilda das trevas também tem uma certa hierarquia a ser seguida. Mas aí é mais pelo medo mesmo. Isso, exatamente, pelo medo. Eles fazem parte de uma guilda maior e aos poucos vai sendo mostrado isso ao longo do anime. Sobre essas guildas. Acho que quando a gente chegar na Phantom Lord, eu vou falar um pouco mais sobre a Guilda das Trevas e toda a aliança que tem por trás disso. Beleza. Tranquilo. A gente chega aí no arco 3 da Ilha Galuna. Se no arco 3, se no, na Lullaby, a gente apresentada a primeira magia... No arco da Ilha Galuna, a gente é apresentado o primeiro monstro, que é o Deliora. E nesse arco a gente tem o destaque pro Grey. Isso, pra falar um pouco. Então. Não, e vale a pena assistir esse arco. Eu vou assistir porque foi ele que eu gostei mais, então. Fala muito do passado do Grey, né? Que vai interferir muito. Esse passado do Grey ainda vai fazer. Vai interferir muito nas sagas futuras ainda. Exatamente. Uhum. Serão comentadas hoje, mas é interessante. Assista. E, ô Guilherme, fala um pouco pro pessoal aí sobre o rival do Grey, né? Que aparece isso, aí nessa saga. Isso, o Lion, né? Isso, o Leon. Leon. É brasileiro, mano. Brasília. Lê tudo é o Lion Man. O Lion Man. Enfim. Enfim, o Grey na época ele era... Qual que era o nome da mãe adotiva do Grey mesmo? Na verdade, não é a mãe adotiva, é a mestra dele, é a Ur. A mestra. Qual que é mesmo? Ur. Ur, exatamente. A Ur, ela teve dois discípulos, né? O Grey e o Leon. Tô certo, vai me corrigindo aí. Tá certo agora. Mas eles treinaram juntos... para desenvolver as magias de Ice Maker. Ice Make, né? Eles faziam constructos de gelo para as batalhas. Infelizmente, a mestra deles, a Ur, veio a falecer enfrentando o monstro Deliora no passado. Demônio Deliora. Isso aí. E durante essa saga em Ilha Laguna, o Leon queria reviver esse Deliora para derrotá-lo. A grande característica do Lion em relação ao Grey é que o Lion utilizava magias com uma mão, lembrei, com uma mão, enquanto o Grey usa com as duas. E segundo a mestra deles, a Ur, isso desestabilizava muito o poder da magia. Dava mais mobilidade, mas desestabilizava muito. Exatamente. E você pode ver a diferença entre a magia do Grey e a do Leon. Que o Grey, ele faz muito, muito, muitas coisas construídas, martelos, armas, escudos e assim vai. Enquanto o Leon, ele fazia animais. Eles faziam magias que se mexiam. Ele era Lanterna Verde. Basicamente. Fica fácil explicar. O Leon era um Lanterna Verde ali. Só por uma questão, o pessoal que tá escutando tem uma noção. Só que as magias do Grey eram mais... firmes, vamos dizer assim. Resistentes. Resistentes, exatamente. Essa foi a maior diferença entre os dois, né? Uhum. E os dois perderam a mestra, né? Contra o Deliora, como eu falei. Continue. Eu tô aqui. Aí o que que acontece? Quando o Leon consegue descongelar o Deliora com a magia Pingo de Lua, que foi o que estava causando o problema todo na ilha. Isso, lembrando que foram fazer um serviço nessa ilha e acabaram descobrindo toda essa situação. Uhum. Eles não foram por causa do Lion, não foram por causa do Pingo de Lua. Na verdade, eles foram sim por causa do Pingo de Lua. Foi por causa do Pingo de Lua? Sim, porque o líder do vilarejo, correto, ele contratou a Fairy Tail para poder destruir a Lua. Veja que só que coisa. E foi aí que eles acabaram descobriram a magia do Pingo de Lua, que era uma magia que tampava, que utilizava a luz da lua para poder descongelar o Deliora. E nesse ponto aí ele acabou tendo um efeito colateral. Eu ainda achei, quando eu assisti essa saga, eu ainda achava que eles iam destruir mesmo a lua. A Erza tava bancando a Luca aqui, dizendo que ia. Não, eu acreditei que ele ia destruir mesmo. Falei, não tem limite. Falei, vai destruir a lua. Lembrando que isso daí é uma puta de uma referência a Dragon Ball. Ao Tsukuyomi infinito também, né? O que eu tava querendo dizer, isso daí é uma referência a Dragon Ball. Quem não lembra que a lua foi destruída pelo Piccolo? Não. Mestre Kami. Primeiro pelo Mestre Kami, depois pelo Piccolo. Não, pelo Piccolo eu não cheguei a assistir. Acho que eu devo ter lido, mas... Então, a primeira vez que a Lua foi destruída foi pelo Mestre Kami, porque ele não queria o Goku se transformando. Mas aí depois o Kami-sama refez a Lua. Correto. A segunda vez... Ah, lembro, foi... O Piccolo destruiu a Lua por causa do Gohan. Ô, Bandeirantes, que saudade. Lembrei agora. E essa também é uma das... Como o Mashima, ele tem muita referência de Dragon Ball, isso daí fica muito claro na hora que você vê, quando eles dizem que vão destruir a lua. E eu achei que ia destruir. Enfim, continuemos. Mas digamos que de certa maneira destruiu a imagem dela. Tinha uma imagem por cima da ilha, né? Exclusivamente por cima da ilha. Não, é que assim, o Pingo de Lua, ele aumentava a imagem da lua. Ela parecia mais perto da Terra. Então, se você prestar atenção, quando você destrói a magia do Pingo de Lua, ele quebra a imagem da lua aumentada, fazendo com que o céu que estava uma espécie de lilás ficasse azul marinho, que é o normal. Eu lembro que a população nessa aldeia, eles não tinham um problema, eles tinham acho que uma amnésia em relação a esse Pingo de Lua. Causava, sim, um efeito colateral, né? Eles eram, na verdade, eles eram transformos, não, eles tinham características animalescas. Monstruosas, vamos dizer assim. Monstruosas, vamos usar o termo correto. Tanto que depois que destroem o Pingo de Lua, eles descobrem que na verdade eles não eram humanos, como eles acreditavam que eram. Eles eram monstros. Uhum. Bom, como a gente já ficou sabendo aqui no cast, o Zé parou ali na Daybreak e o Álvaro parou na Lullaby. Aí, agora virou orelha. Não, mas o que eu tô querendo dizer, conforme a gente comentou, qual é a opinião de vocês quanto a essa história? Você quer a verdade ou você quer que eu te agrade, Jorge? Seja verdadeiro sem alfinetar. Cara, sério, sinceramente, cara, não consegui gostar, mano, de Fairy Tail, cara. Não, é um anime que não me pegou. É que não é o estilo que eu curto, tá ligado? É, eu achei, sei lá, Naruto disse demais, cara. Você vai gostar. Sincero. Você vai gostar mais do mangá, então, do que do anime. Exatamente. É incapaz de você gostar bem mais do mangá. Uhum. Não Nesse ponto eu não te condeno, não. Bom, agora a gente vai... Bom, você ia falar, Álvaro? Deixa eu falar, viado. Fala, Álvaro. Então, eu curti, cara. Eu gostei da premissa de toda a série até agora. Então eu quero assistir mais. A série me pegou. Aí, ó. Vitória! Pelo menos um de dois. Pelo menos um de dois. A presa foi apresentado pra dois e a gente tá agora com 50% de lucro. Viu só? Aí, ó. Que bom. De aprovação. Bom, agora vamos ao que eu ia falar. Vamos chegar à saga favorita. Antes da Phantom Lord, lembrar que por trás de todo o acontecimento da Ilha Galuna, houve a mão de outra Guilda das Trevas. Sim. Quem não lembra no final lá que aparece a UTR, não foi a UTR que Sim, apareceu? Sim, a UTR, que por acaso, além de vinculada à Guilda das Trevas, ela é filha da UR. Exatamente, que vai ser explicado mais pra frente também. Exatamente. Mas a filha da UR estava nessa saga, disfarçada. Uhum. E é uma futura inimiga da guilda da Fairy Tail. Exatamente. E agora a gente vai pro arco favorito aí do Guilherme, Phantom Lord. Chuvia! Uhul! Chuvia. Ah, beleza. Tudo vai girar em torno da Phantom Lord. O plot da história, o que aconteceu? O pai da Lucy contratou eles para sequestrar a Lucy e trazer ela de volta para casa, porque ela tinha entrado na Fairy Tail e não voltou mais. Porque ela e o pai dela têm um desentendimento. E com isso, eles começaram atacando a guilda. E aí a gente já conhece logo de cara o Gadil. Que mais um Dragon Slayer, só que dessa vez do ferro. Exato. O legal dessa... Só que no caso, nessa é... Gadil, né? É, o Gadil. Gadil. Eu não sou bom de pronúncia, viu, não, caros ouvintes? Mas, enfim. Sem problema, não. É que o Gadil, se você levar pro lado de steel, que é aço, em inglês, você consegue pronunciar legal. Sabia que eu nunca tinha prestado atenção nessa situação de steel? Sim. É bem, bem lembrado. Enfim, eles têm realmente essa personalidade meio espuleta, seria isso? Não. Briguenta, vamos dizer assim. Briguenta, exato. Eles tendem a brigar entre si. Né? Eles têm uma personalidade forte, no caso. Assim, eu não diria briguenta do tipo dos caras quererem se matar. Eles são briguentos do tipo que são rivais. É no tipo que eles não tiveram família. Se for analisar, todo Dragon Slayer... Né, o original, existem outros tipos de Dragon Slayer, mais pra frente a gente vai explicar. Uhum. Eles não tiveram família. Eles foram criados por um dragão. Eles foram criados por animais. Um dragão é animal, no caso, um ser místico. É um ser místico. Vamos. Eles foram criados por seres místicos. Então eles não têm aqueles freios sociais. Então eles são impulsivos. Seria o termo correto. Exatamente, assim como os dragões que os criaram. Se você prestar atenção, a única Dragon Slayer que apareceu menina é a Wendy, só que ela só vai aparecer no próximo cast. E o Dragonborn? Ai, olha a piada. O Kingdomborn. Puta que la merda. E o Dragon Age? Dragon Age é da hora, eu mano. Eu pensei em Dragon Age, hein? Aí fiquei quieto. Olha, cara, eu posso dizer que eu sou beat desses dois jogos, mas tá valendo. E aí nós temos aí o começo da luta contra a Phantom Lord e os seus quatro ases. Aliás, os seus quatro magos de Rank S. No caso, a equipe Element 4, né? O Element 4. Os quatro elementos. Elementos. Exatamente. Magos do tipo do fogo. Certo. Da terra, do ar e da água. Chuva. Que por acaso é algo similar a chuva em espanhol. Exatamente. Nessa saga, quem enfrenta... Não, nessa saga de início, né, tivemos a... Eles pegaram uma personagem da Fairy Tail, que eu não me lembro o nome dela, que ela estuda pra caramba. A Levi. A Levi, exatamente. E foi torturada, digamos assim, em praça pública. Na verdade, quem foi torturado em praça pública não foi só Levi. Foi o time Shadow Gear inteiro. Que foi... Foi o time inteiro, que foi a Levi, o Jet e o Droy, que são os parceiros dela. Exatamente. Foi tipo um chamado de guerra, né? Por parte da guilda. Aliás, da guilda inimiga. Esse chamado de guerra foi em duas partes. A primeira foi que eles espancaram o trio do Shadow Gear. A segunda foi que o Gadil mandou estacas de ferro pra ferrar com a construção da Fairy Tail. Fato. E por sinal, ainda nem esperaram a Fairy Tail ir atrás. A guilda da Phantom Lord era móvel, né? Como se fosse uma aranha. Aquele filme do Will Smith, Wild West? Não, você tá com as aventuras do Wild West. Isso. A guilda era estilo aquela aranhona gigante. Ela se movia e foi chegando perto da guilda da Fairy Tail. Justamente pra pegar a Lucy, né? Conforme o pai dela havia contratado a guilda inimiga. Até então, a Lucy também não havia falado que era filha de quem ele era, de quem ela era, né? O pai dela era rico e ela ficou quieta esse tempo todo. Uhum. Até que durante essa saga ela se sentiu muito culpada em relação a isso. Uhum. Mas ela dá a entender que tem um padrão, assim. Pelo menos até a parte que eu assisti, assim. Sem contar que a gente tem um pouco do passado do Elfman, que é o irmão da Mary Jane. Bem lembrado. Como ele conseguiu as diversidades da magia dele, Beast Arm. Que é parte da magia, a magia total dele, que é a Takeover. Que ele se transforma em monstros. No caso, ele se transforma em feras, né? No caso, são três irmãos, né? Tem a Mira Jane, que se transforma em demônios, né? O takeover dela é de demônios. O Elfman, ele se transforma em feras. Sim. E aí tem a terceira irmã, falecida, né? Por enquanto. Deixa pra próxima saga. Que é a Lissana. A Lissana, exato. Gatinha, por sinal. Ela já em animais também. Sim, ela é animais, que é assim... É, como diz em inglês, você tem a Demon Soul, que é a variação do takeover da Mira Jane, que é de demônios. Tem a Beast Soul, que é a de bestas mesmo, como o Guilherme disse. E a Animal Soul, que são de animais, basicamente. Só que a Lissana normalmente se transformava em animais fofinhos. Dos três irmãos, ela é o elemento kawaii, vamos dizer assim. Enfim, daí... houve esse ataque a Fairy Tail e saíram quatro, né? Enquanto a Fairy Tail estava sendo defendida pela Elsa, se não me engano, ela ficou na Fairy Tail se defendendo. Alguém me corrige? Não, cara. No começo, ela foi invadida pela Elsa. Tipo, foram invadidas pelo time mais forte. Elsa, Natsu, Grey e Lucy. A primeira formação do time mais forte. Certo. E aí, depois, quando a Phantom Lord ia disparar o canhão deles, de Eternano, a Elsa assumiu a armadura dela mais resistente pra ela servir de escudo humano pra defender a guilda. A Hulkbuster, né? Basicamente isso aí, cara. A referência é boa. Porque a armadura da Elsa, que é a armadura que ela chama de diamante... É a armadura de defesa mais poderosa dela. Esse negócio tá muito Cavaleiro do Zodíaco. Não, mas se você levar em consideração, o Mashima também teve referência do Masami Kurumada. As armaduras deuses. Tem uma cena na hora que ela... Acho que logo no comecinho que aparece ela tá uma cena por trás, ela tá segurando uma espada. Ela tem uma... asa atrás, ela tá parecendo o Seiya, cara. A armadura do Seiya tá igualzinho. Detalhes. É, mas aí a gente pode dizer que é um Seiya em versão muito melhor, hein? Puta, é claro. Que lá, velho. É isso que eu gosto no Fairy Tail, essa diversidade, né? Você sempre vai buscar um anime diferente dentro do Fairy Tail. Já falamos aqui de Cavaleiro, já falamos de Dragon Ball. E se a gente procurar, a gente ainda vai achar um Yu Yu Hakusho, a gente vai achar um Naruto. Muito mais. Ah, Naruto. Naruto é modinha. Não, por incrível que pareça, o Mashima, ele foi utilizando referências conforme todos os animes e mangás que ele assistia. Ele usou muita referência. O Fairy Tail é uma grande mistura que dá certo. Exatamente. Enfim, continuando. Então houve então essa batalha com os quatro membros da Elemento 4, né? O Elemento 4. Sim. Quatro elementos. E no meio do caminho... Desculpa te interromper aí, Guilherme. Não, tranquilo. Eu tô empolgado, velho. Eu tô empolgado. Não, fire. Pode falar. Eu tô on fire hoje. Tá todo mundo vendo isso aí, Jorge. Antes de você ter aquela luta... Aliás, no meio da luta entre o time mais forte e o Element 4, a gente tem a batalha entre o José, que é... Não, eu? Por acaso... Sim, o nome do mestre da Phantom Lord é José. José! E agora, José? E o Makarov, que é o mestre da Fairy Tail. O negócio foi tensíssimo, porque o Makarov, o mestre da Fairy Tail, é um dos 10 magos santos. Ele é o mestre Yoda. Basicamente, cara, porque ele é fantástico pra caraca. Lembrando, pessoal, aí que magos santos... são considerados os 10 magos mais fortes ali daquele continente. Exato. E o Makarov é um deles. O top 10, né? Um dos caras que pertence ao top 10. Mano, a magia dele, a principal, que ele sabe muitas magias, mas a magia principal dele é o gigante. Ele consegue alterar o tamanho. Ou seja, eu vou adiantar a parte do Zé, vamos dizer que é algo similar à técnica do Choji. Então não tá mais pra o Gear Third do One Piece? Não, porque a Gear Third do Luffy, ele só aumenta partes do corpo. Mas o Makarov também aumenta partes do corpo também. Mas ele também aumenta a si mesmo inteiro. Por isso que eu mencionei o Choji, porque é mais próximo. Certo, certo. E assim, ele é foderástico. Assim, ele, pra começar, a personalidade dele, quando ele aparece na guilda, a primeira coisa que você pensa é: Mestre Kami. Exatamente. Boa comparação. Mas, assim, o Mestre Kami, depois de um tempo, ele ficou fraco. O Makarov, ele só parou de lutar. Não significa que ele ficou fraco. Convenhamos, né? O velhinho. É, o Mestre Kami também é velho. Mas é muito foda, velho, é muito foda. E aí, tudo termina com a Lucy descobrindo a verdade. Depois da luta entre o Gray e a Juvia se apaixonou perdidamente pelo Gray. Digamos que nós temos um momento aqui que todo mundo aí vai rachar o bico. Por incrível que pareça, a Juvia se apaixonou pelo Gray depois que ele deu um pega nos peitos dela. Muito bem lembrado. É lógico, abusou, tem que assumir agora. Mas ela passa o restante do anime correndo atrás dele. Isso eu acho injustiça. É, podia estar correndo atrás de mim, mas tudo bem. Ou de mim, mas beleza. A Juve é uma personagem bem, bem emblemática, né? Eu gosto dela por causa disso. Ela transmite sua tristeza, né? Quando ela tá triste, chove. E é o único momento que ela ficou feliz, né? E parou de chover. Sim. Foi quando ela foi derrotada ali pelo... E o mais interessante é que quando ela... Gray. Isso, quando ela foi derrotada pelo Gray, parou de chover. Só que tem um pequeno porém. Quando ela fica pé da vida, a água fica quente, pelando. Quando ela fica com ciúme. Não, eu não digo com ciúme. Eu digo, assim, possessa. Porque no meio da luta entre o Gray e a Juvia fica muito puta. Porque, assim... Ela é maga de água, pra quem não sabe. Pra quem não percebeu também. E todas as técnicas delas podem ser bloqueadas facilmente pelo Gray. Por quê? O Gray congela a água. Ele é mago de gelo. Aí o que acontece? Ela ficou tão puta com o Gray que, assim, a água dela começou a esquentar. Ficar pelando mesmo. A força da raiva dela deixou a água quente, pelando. E com isso, ela conseguiu contrapor as técnicas do Gray, que são de gelo. Derretir a água derretir o gelo do Gray. Só que aí o que acontece? O Gray, num rompante muito, muito forte, ele congelou os dois. Só que aí, na hora que ele congelou os dois, ele pegou no peito da Júvia. E aí foi paixão à primeira vista. É, e se transforma num amor doentio, né? Sim. Da Júvia pelo Gray. Sim, sim. Tanto que no final eles estavam lutando contra o As, que é um dos do Element Four, que é um cara tão ferrado, mas tão ferrado, que ele teve que ser inutilizado pelo time mais forte de todo mundo, porque ele anulava a magia dos outros. E é justamente o ligado ao elemento do ar. E aí, quando eles neutralizaram a Phantom Lord, o pai da Lucy veio pedir desculpas depois, né? Mas isso daí é outra coisa. Mas enfim, assim a gente termina a saga da Phantom Lord, indo pra saga da Torre do Paraíso. Só um adendo aí, antes de a gente ir pra Torre do Paraíso. As guildas eram proibidas de lutarem entre si. E a torre, daí, com essa luta entre a Phantom Lord e a Fairy Tail, a Phantom Lord foi penalizada, que ela tinha que se dissolver, né? Então deixou de existir a guilda Phantom Lord e seus membros foram dissipados, né? Na verdade, a grande maioria deles foram presos. Foram presos? Assim, sim, a grande maioria deles foram presos, os que sobraram, né? Porque quando a Fairy Tail invadiu o castelo da Phantom Lord, eles só cataram os buchas de canhão. Tipo, um soquinho e mandava o cara longe. E aí, esse soquinho só serviu pra desmaiar. Porque Fairy Tail não mata, só mata quando necessário. Certo. E, aliás, só pra defesa, vamos dizer mais claro, né? Vamos deixar em pratos limpos. A Fairy Tail só faz, entre aspas. Aliás, eu não vi nem eles matando nenhum, né? Não, até o presente momento, a Fairy Tail tá limpa. Porque eles só desacordam os personagens. Isso. Né? E, meu, com a dissolução da Phantom Lord, a Fairy Tail começou a ser conhecida por a guilda destruidora de Guilda das Trevas. Mas a Phantom Lord não era a Guilda das Trevas ainda. Ou era a Guilda das Trevas? Sim, já era a Guilda das Trevas. Era a Guilda das Trevas? Sim, mas era mais forte do que a Eisenwald, mas era mais fraca do que as outras. Não, eu acho que... Enfim, vou deixar essa no ar aí. Eu posso estar errado aqui agora. Lembrando que aí depois a gente descobre que o Gadil, ele é agente do... Ele tava infiltrado na Phantom Lord pra poder dedar todos os podres do mestre da Phantom Lord. Não. Não. Se eu não me falha a memória, o Gadil, ele vira... ele vira agente duplo só depois. Porque mais futuramente, ainda a gente vai ver ainda nesse episódio hoje, que ele foi pra Fairy Tail. Eu tô dando sim, spoiler, mas tá. Assim... Aí ele vira agente duplo isso... pro Makarov. Sim, mas o que eu tô querendo dizer, ele já era agente duplo, só que assim, ele não era da Fairy Tail, ele era agente duplo do Conselho. Ah, sim. Isso fica muito claro no mangá, que ele era agente duplo, ele trabalhava pro Conselho, ele fazia as merda que fazia na Phantom Lord, mas ele dedava todos os podres do mestre da Phantom Lord pro Conselho. E aí, quando a Phantom Lord foi dissolvida, ele foi pra Fairy Tail, assim como a Júvia. Positivo. Aí tem mais sentido. É que mais pra frente ele se torna agente duplo em outra situação, e aí é outra história. Aí a gente vai pra saga da Torre do Paraíso, que aí a gente vê. Cada arco, ele tem uma... Ele tem um personagem foco. Na Daybreak a gente tem um foco como a Lucy conheceu a Fairy Tail. A Lullaby a gente tem o foco do Gray. Aliás. A Erza. Início da entrada da Elsa. Eu me enganei, desculpa. Tranquilo. É, a Lullaby apresenta a Erza. A Ilha Galuna foca no Gray. A Phantom Lord foca na Lucy. A Torre do Paraíso foca na Erza. Novamente. É, se no arco 2 a gente conhece ela, no arco 5 a gente conhece o passado. Exato. Que é o legal dessa grande primeira temporada, os 48 primeiros episódios, é explorar um pouco o passado dos personagens. Uhum. E aí a gente tem aí o... Começamos pela Torre do Paraíso descobrindo quem é o Loki, né? Exato. Loki, irmão do Thor. Eu tava vendo essa piadinha, mas... na verdade, eles utilizaram mesmo o personagem da mitologia nórdica como comparação. Porque ele é o tipo do cara que, às vezes, ele se exila. Porque o Loki é muito exilado, entendeu? E o Loki, de Fairy Tail, ele se exila pra poder procurar por sua mestra, que por acaso era a mãe da Lucy. Só que ele já tava há 3 anos fora do mundo celestial. E ele já tava muito fraco. Ô, Guilherme, você quer falar um pouco sobre quem é o Loki, na verdade? O Loki, o que virou uma surpresa pra muita gente, ele era um membro da Fairy Tail de início, né? Ele era um mago da Fairy Tail. E no meio de uma das sagas a gente descobre, na verdade, que ele era um espírito. Também ele era uma chave. Espírito celestial, né? É isso? Isso, espírito celestial. Era um espírito celestial de leão. Ele representava a casa de leão. Tá errado, não? Tá certíssimo. E pra variar, é o espírito mais forte. É o líder do Zodíaco. Tanto que ele se manteve com a magia própria no mundo dos humanos e já tava acabando esse tempo de magia, né? Uhum. Ele tava pra desaparecer quando a Lucy interviu. E salvou ele. Salvou ele. Fez um pedido, acho que pro grande mestre grande mestre do espírito celestial lá. Sim, o rei dos espíritos celestiais. Ele tem uma cara em forma de estrela, não é? Não me falha a memória. É um capacete. Capacete, né? Porque ele é todo vestido em armadura, tipo medieval, e o elmo dele é em formato de cruz, que remete à estrela. E ninguém sabia na Fairy Tail que ele era muito amigo do Grey, né? Sim. E nem o Grey sabia que ele era um espírito celestial. Tanto que ele sempre fugia da Lucy. Ao longo desses primeiros capítulos, ele sempre fugiu da Lucy. Por esse medo de Descobrirem a verdade sobre ele. E aí, no final no final dessa parte, a gente acaba. Ele acaba recuperando as forças e faz um contrato com a Lucy. E aí a Lucy já tem 4 das 12 chaves celestiais. Foi nessa época que ela conseguiu Ares? Eu não lembro onde ela conseguiu Ares. Ares foi bem depois. Foi bem depois, né? Na verdade, foi quando a Aries conseguiu, junto com o Scorpio, quando tava lutando contra a Horácio 6. Mas aí é outro. Aí vem pra depois. Bem pra frente. Confere. E aí a gente... Continua. Pode falar. Continua. Você é o convidado, né, cara? Continua. Eu ia falar o que você ia falar. Pode falar aí. Quanta gentileza, hein, mano? Se decide aí, vocês dois. Não, eu ia já partir pra parte da Torre do Paraíso, onde a gente conhece o geral. Beleza, continuemos. Que ele era um dos companheiros da Elsa, quando eles estavam na Torre do Paraíso, que foi uma espécie de orfanato escravagista, né? Vamos dizer assim. Isso, um orfanato prisão. É, um orfanato prisão, isso mesmo. Eu diria escravagista porque eles, de maneira escrava, construíram a torre, né? Essa é uma saga que eu não decorei muito, sou sincero. Ela se arrastou muito pra mim, eu não gostei muito dessa saga, apesar de saber a importância dela pro anime, né? Pro mangá. Sim, sim. É que assim, eu... Nesse ponto, a gente conhece muito do passado da Erza, como ela acabou... tendo problemas de visão porque ela tem um olho mágico, um dos olhos dela é mágico, e ela só... Você vê que grande parte desse arco, ela chora de um olho só. Nossa, eu não tava nem lembrado disso, mas foi explorado, acho que nessa saga, e não foi mais explorado ao longo do mangá inteiro, hein? Não, assim, ela foi explorada nessa saga, e depois eles curaram o olho dela. Por isso vai que perceber. Ela... Pra você ver que eu não prestei nem um pouco de atenção nessa saga, de tão chata e arrastada que eu achei ela. Sim, é que assim, a parte final dela foi aquela coisa bem tipo apocalíptica, porque o geral, ele... Gilal, né, na verdade. Ele tava usando uma técnica em que ele duplicava a si mesmo e assumia o nome de Seagrain. Esse Seagrain nada mais era do que um dos 10 Magos Santos. Sim, na verdade ele estava infiltrado entre os 10 Magos Santos, né? No Sim. Conselho da Magia. Pra você ver o tanto que ele era forte. E aí a gente vê que eles... Quando o Conselho descobre que o Jilal, ele era infiltrado no Conselho, o Jilal queria? Ele queria mostrar pra todo mundo que a torre tinha voltado. E que só podia. Aquela torre só podia ser derrotada se o Eterion, que é o canhão de arma poderoso do Conselho, fosse disparado nele. O pessoal que tá assistindo, esse canhão, na verdade, é um círculo mágico que se forma no céu. E tem um raio de ação muito grande. Como se fosse um satélite. Uhum. Atingindo uma determinada região. O pessoal aí ter uma noção do que seria esse canhão, senão vão começar a imaginar aqueles canhão do pica-pau lá, e não é bem assim que funciona. É, assim, eu posso utilizar como referência a Biju Dama, que é aquele golpe das Bijus de Naruto. Isto, só que de cima pra baixo. Exatamente. E aí eu posso levar a referência do meu livro, né? Pô, tô escrevendo, tô utilizando referência de Fairy Tail, sabe como é que é, né? Muito bom. Olha o Jabá. Ora do Jabá! Oh, meu pai! Mas só pra você ter uma ideia, o poder destrutivo do Eterion é tão grande, mas tão grande, que ele pode vaporizar uma ilha e pode destruir um país. Tanto que é o tipo de poder que tem que ter unanimidade no Conselho Mágico pra ser usado. Uhum. E não é usado se um não quiser, entre os 10 do Conselho Mágico. É uma situação também. Tanto que eles foram... Todos eles foram manipulados pelo Jilal para poder disparar o Eterion. Só que o que eles não contavam é que a torre do Paraíso, na verdade, ela encobria uma lágrima gigantesca. Lágrima? Exatamente, uma lágrima. Na verdade, lágrima é um cristal que ele absorve magia. E aí... Essa torre do paraíso era uma lágrima gigantesca. E aí quando o Eterion foi disparado, toda aquela magia de Eternano, que o Eternano é a união de todas as magias. A fonte, né? Sim, a fonte de todas as magias. E com esse Eternano todo, a lágrima absorveu muita magia. E era com essa magia que ele queria utilizar pra dominar o mundo. Só que eles foram... impedidos pela Fairy Tail, na verdade pelo Natsu. E aí o Jilal foi preso. Ele se entregou, no caso, né? Ele se entregou. Sim. Ele, na verdade, ele estava dominado, acho que pelo espírito do Zeref, ou algo assim, se não me engano, ele tinha uma dupla personalidade. Sim, ele estava sendo tocou na real. Sim. Dominado, né? Sim, ele estava sendo dominado, mas não era pelo Zeref. Era pela Ultear, que estava disfarçada de novo. Novamente, olha lá, ela voltou. Ela tava na saga da... Da Ilha Galuna e voltou na... Da Ilha Galuna, é isso. E novamente voltou agora. Ou seja, existe uma grande situação ocorrendo por trás dos panos, né? Que mais pra frente vai ser revelado. Exatamente, que aí a gente consegue ver, ó. Eu tava lá e tava fazendo com que o Deliora fosse despertado. E agora eu quero que junte o maior... A maior quantidade de Eternano possível pra poder eu dominar o mundo. Só que eles não conseguiram. E aí a gente vê a primeira. Nesse arco a gente vê a primeira aparição da Dragon Force do Natsu. Legal, nessa hora você tem que colocar. Ô Jorge, nessa hora você tem que colocar Dragon Force tocando. Opa, Through Fire and Flames. Mas assim, como ele conseguiu assumir a Dragon Force? Ele comeu um pedaço da lágrima imbuída em Eternano, ou seja, energia pura de todas as magias. o que basicamente poderia ser um veneno pra ele, aumentou a força dele absurdamente. E também nessa saga que a gente descobriu esse interesse amoroso, né, da Erza pelo Jellal. Exatamente. Eles eram amigos quando criança, né? Sim, e se você... Eu acompanhei muito essa época em fóruns de discussão. E, meu, se você vê, naquela época todo mundo tava shippando, digamos, fazendo casal, sabe? Todo mundo tava shippando a Erza com o Grey, a despeito da Júvia. E foi aí que apareceu o Jellal pra quebrar todos esses chips. Que aí passaram a fazer o casal Júvia e Grey. Que é o mais óbvio. E aí, depois com o término da saga, a gente vai pro arco fantasia. E a gente entra naquele ditado. O pior problema você encontra em casa. É nesse arco que a gente descobre que existem mais magos classe S na Fairy Tail. E que eles, na verdade, estavam em missões até o presente momento, né? Aconteceram várias coisas que a Fairy Tail... vários trabalhos que eles tiveram, mas esses magos classe S estavam em outros serviços, né? Serviços que podem durar meses a anos, por exemplo. Sim. Pode continuar aí. E aí a gente tem a apresentação do Laxus, que além de ser um dos magos S da guilda, é neto do Makarov, mestre da guilda. E veio junto com o time dele, que é o chamado de Raijin Shu, ou Tribo do Deus do Trovão. Continua aí, mano. Ou os baba-ovo do Laxus? Por aí. É um pessoal que, na verdade, o time Raijin Shu, os três que formam o time juntamente com o Laxus, eles são fãs, eles são, chega a ser até, dá a impressão que é doentio essa relação que eles têm pelo Laxus de início, né? Uhum. Laxus é o melhor, que Laxus é o que vai mudar tudo. E não é bem por aí que a gente vai descobrindo também. Exatamente. A gente começa passando a parte do Raijin Shu, onde a gente apresenta o Frid, que é o mago das escritas demoníacas, né? E tem também a Evergreen, que é uma maga de... Como posso dizer? Ela tem duas magias. Ela tem a magia da Medusa, onde ela transforma as pessoas olhando para elas em pedra. E também você tem as magias do tipo fada, que ela utiliza poder de fada para poder disparar projéteis. E também a gente tem o Bixlow, que é o mago que utiliza bonequinhas de madeira para poder fazer ataques. Ele como é que a gente poderia dar esse exemplo de bonequinho de madeira? Ele soltam raio lasers pelos olhos, não? Eu diria que ele mais... Raio de magia. Ele usa raio de magia, mas eu tô dizendo que ele usa mais pra controlar os bichos, e através dos bichos, desses buraquinhos de madeira, dos totens. São os totenzinhos. Isso. Agora, eu tô lendo aqui, ó, o nome é Papa, Pepe, Pipe, Popo e Pupo. Sim, são cinco. Oi? Eles têm cinco totens. Consegue imaginar aqueles totens indígenas americanos? Uhum. Uma versão menor? Então ele tem esses cinco totens que voam em volta dele, né? Uhum. E atacam os inimigos. E o nome, que eu não sabia, descobri agora lendo aqui, é Papa, Pepe, Pipe, Popo e Pupo. Chega a ser até satírico, né? Na verdade, eu vejo isso como uma grande referência à Disney, Bibi de Babi de Bu. Olha só, eu não tinha pensado nisso. E outra coisa também, que levou o Toriyama a pensar na saga do Bu. Temos o Bibi. Exatamente. Temos o Bibi Di, que é o pai do Babi Di, que libertou o Bu. Pode ver que os nomes desses totens pequenos do Bixlow, eles levam a essa sonoridade. E aí... Fala o seu ou fala eu, Jorge? Fala você primeiro. Tá, nessa fase começa com... É bem descontraída, né? Uhum. Que haverá um festival na cidade, um festival tradicional, e a Fairy Tail desfila todo ano nesse festival. Não vou comparar com o carnaval. Carnaval seria tristeza comparar com o carnaval. Eu diria... Seria uma passeata americana, seria? Sim, daquelas paradas Sim. americanas de 4 de julho. Paradas, isso, perfeito. E a, sempre participe. Tava tendo várias também eventos na Fairy Tail. Um deles começa com a Miss Fairy Tail. Eu achei bem legal essa ideia da Miss Fairy Tail. E durante esse evento aparece o Laxus, conformado com a situação, dizendo que a Fairy Tail se tornou fraca devido à situação de ser uma guilda que prioriza a amizade, o amor, o fair play, né? É. Então ele falou que a guilda estava fraca e que ele iria tomar o controle dessa guilda. Mandando embora Mas... todo mundo que não prestava, segundo ele. Exatamente. E aí a gente... Todo... Exatamente. E aí eu... Desculpa te interromper de novo, Guilherme, por não, mais tranquilo. Uma vez. Relaxa. Que essa parte da Miss Fairy Tail é das seis arcos que a gente citou até agora, a maior referência a Eki de todos os tempos. Na verdade, a maior referência vai vir depois, mas aí a gente vai contar em um próximo cast. Meu, imagina. Faltou a Júvia. Sim, mas a Júvia tinha entrado agora, então ela não ia entrar na disputa. E ela só ia entrar na disputa se o Grey ficasse com ela. Então o Grey não quis, então ela não participou. Aí pena, o que acontece? Né? Muita pena. Só que tem um pequeno porém. A gente tem aí aparecendo a Mira Jen, tem a Erza, tem a Levi, tem a Lucy que tava bancando, tava querendo seduzir todo mundo. A gente vê a primeira vez o Gadil cantando. Bem lembrado. A primeira vez que ele usa aquele terninho branco, com um chapéuzinho tipo Panamá, e começou a cantar desafinado pra caramba. Não, é bem por aí. Chega o Laxus, né? Começa a fazer toda essa dor de cabeça que a Fairy Tail vai ter. E acho que ele espalha vários totens de raios, né, em volta da cidade, né, dizendo que vai destruir a cidade, não? Sim, ele Sim, não, tá certo. Ele faz um círculo de totens de raio que ele falou assim: se vocês não passarem a Fairy, se vocês não lutarem entre si, eu vou destruir Magnolia inteira. E a Fairy Tail, pra não destruir Magnolia e não machucar nenhum dos moradores, lutaram entre si, a despeito de toda a amizade. E o Frid utilizou a magia dele de escrita para fazer rings pequenos, para eles não escaparem. É aí que a Júvia mostra que ela é realmente uma maga da Fairy Tail. Porque ela tá ali lutando com a Levi no final. Ela facilmente poderia mandar a Levi pra casa do caramba. E aí a Jill, o que ela faz? Ela lança uma magia direto no totem de raio. Ela é eletrocutada e perde a luta. Nossa, eu arrepiei agora, eu lembrei dessa cena, hein? Lembrei agora. Exatamente, todo mundo viu que a Jill, ela não entrou na Fairy Tail por causa que ela não tinha mais lugar pra ir. É porque ela gostava do pessoal mesmo. Claro que o motivo maior é o Grey, né? Mas... comentários à parte, deixamos de lado. Aí, temos aí todas as lutas, e aí quando termina nós temos o time mais forte, que é o Natsu, o Grey, a Erza não, por causa que ela tava petrificada. O Natsu, o Grey, o Gadil e o Elfman. Isso, lembrando que o time mais forte não necessariamente é o mago mais forte da Fairy Tail. Uhum. O time é a união de magos ali, pode ser dois, ou três, ou quatro. Mas não necessariamente é o mago mais forte. Uhum. você pode ver que o mago mais forte, tirando o Makarov, que é o Gildarts, que é o pai da cana que a gente vai descobrir mais pra frente. Ó, o spoiler na cara dura do povo. A live de spoiler puro. Mas assim... Nem eu... Você nem você sabia dessa, né? Não, eu sabia, mas o povo não... Eu, até o momento em que ela falou lá no mangá, eu não tinha nem ideia. Ela tinha um segredo na saga futura lá. Sim. E não contava. Quando ela contou, eu não imaginava. Eu também não. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Mas você acabou de estragar pra uma galera aí agora. É, eu diria que isso daí... Assim, eu disse o que aconteceu, mas É uma... Como posso dizer... É instigar o ouvinte a ouvir a próxima parte do cast pra descobrir como foi essa descoberta. Exatamente. O legal é o como, né? Não o que. Exatamente. E aí... É um spoiler, era um spoiler. É, spoiler. Eu não tô negando que é spoiler. Mas aí o que acontece? Tem a luta entre três Dragon Slayers. O Laxus contra o Natsu e o Gajou. Lembrando que... Quem vai falar, pode falar. Pode falar, não, pode falar. Tá. Lembrando que o Gadil e o Natsu, eles são Dragon Slayer puro. E o Laxus, ele não é um Dragon Slayer puro. A magia Dragon Slayer dele veio de um lágrima. Ela é sintética, vamos dizer. É o que chamamos de Dragon Slayer da segunda geração. Fato. Que é o tipo de Dragon Slayer que obteve a sua magia por meio de uma lágrima implantada no próprio corpo. Que foi o pai do Laxus que implantou. Que pai mais é esse, pra frente, né? Mais pra frente a gente vai descobrir mais a respeito do pai do Laxus. Sim, mas, meu, que pai é esse, velho? Não espera a criança manifestar magia pra implantar uma lágrima no corpo da criança e mudar toda a magia da criança. Treinando desde cedo. Não, eu acho que é um caso de chamar o conselho tutelar. Como é que será que é o conselho tutelar do Fairy Tail? Tem nome e sobrenome. Makarov Dreyar. Não, chamar o conselho tutelar. Não tem conselho tutelar? Ah, tem conselho mágico. Provavelmente na época o Makarov tomou a guarda do Laxus. Mas nós estamos discutindo casos de família agora, caros ouvintes. Né? Uma situação trágica envolvendo a família Makarov. Na verdade, o nome da família é Dreyar. O nome do mestre é Makarov. Outro fato que eu não conhecia é esse sobrenome da família. Eu tô aprendendo hoje também. É, eu tô relembrando bastante coisa. E, assim, depois de uma luta titânica entre o Laxus, o Gadil e o Natsu... A gente consegue fazer... Tipo, os outros membros da guilda conseguem fazer com que a Evergreen, derrotada, desfaça a magia de transformação em pedra e traga as meninas de volta. Lembrando que são tiradas da petrificação primeiro a Erza. Por quê? A Erza tinha um olho mágico. E a magia não foi tão forte nela. Eu lembro que na luta final, né, entre os três Dragon Slayer, O Natsu, assim como ele comeu o Ethereum e ficou mais forte na saga anterior, ele comeu, acho que, o ferro, né? Foi o ferro? Não, ele comeu o raio. O raio, né? Sim. Ele comeu o raio do Laxus e teve a primeira manifestação de mistura de poderes, de elementos, aliás. Sim. Que foi o fogo com o raio. Começou a lançar o rugido do dragão de fogo e raio lá. Sim. Meu, mas é muito louco, muito louco, muito louco. Não, vale a pena assistir. Vale. E aí... E termina aí com a festa, com a parada, onde a Fairy Tail toda participa. Com a exclusão do Laxus da Fairy Tail. O Rai Jinshu continua na Fairy Tail, mas o Laxus, ele é expulso. Ele é expulso. E tem aquela cena emblemática em que o vô dele, sempre a mostrar que estava vendo ele, no passado, né, nos festivais passados, ele fazia o sinal com L. Um L com a mão, né? A gente chama de loser. Na verdade, o L ali significa... De luz, da Fairy Tail. Luz. Light, né? Luz, exato. Exato, que é basicamente daí... Desculpa te interromper de novo. Mas eles fazem assim com a mão invertida, com as costas da mão pra frente, porque ele significa o L. O L de luz, invertido. Porque era o símbolo da primeira mestra da Fairy Tail. Como que era o nome dela? Mavis. Isso, a Mavis. Mavis, isso. Então, quando ele sai da guilda, é até triste, né? E, sim. Por mais que tenha lutado contra ali, coisa e tal. É triste pro Makarov ver o neto saindo dessa maneira da Fairy Tail. Então, e tem aquela cena emblemática dele fazendo de costa. Ele deu as costas pro neto, né? Ele subiu da guilda. E fez o símbolo com a mão. Ergueu no alto, assim. Sim. Pra mostrar, pô. Durante a parada, né? Uhum. Por mais que ele tivesse saindo da guilda, ainda era o neto dele, né? Pra mim foi esse o significado. Não, mas é justamente isso. E se você prestar atenção, ele inverte o símbolo do L e ele se mostra de costas pra fazer o L direitinho. Certo. E aí você tem o símbolo da guilda, que é basicamente mostrando o símbolo e dizendo ali, ó, você tá fora da guilda, mas se você se redimir, você volta. Que é o que acontece mais pra frente. A gente vai ver isso mais... Olha o spoiler. Jorge tá dando spoiler geral hoje. Hoje tá é spoiler demais. Hoje é spoiler, é o maior estilo metrancona. Olha, tem que... Todos esses spoilers aí, eu aconselho a colocar um pi. Pi. Não, eu sério mesmo. Vê que tem spoilers, a pi. Ou a nossa vinheta de alarme de spoilers. Eu sou mais a favor do pi. Bom. Vai falar que é spoiler, pi. Né? Mas aí a gente chega agora às nossas considerações finais. Primeiro de tudo, eu só tenho a agradecer ao Guilherme, que, putz grila, foi de uma ajuda sem tamanho. Você nem imagina, velho. Olha, eu sei que ficou muita coisa por falar ainda. Fairy Tail tem muito mais do que a gente comentou agora, tem muitos detalhes. É um anime com é muito cômico, tem muitas cenas cômicas, isso não pode ser esquecido, lógico. Uhum. E o pessoal poder assistir. E tem mais coisa, não é só isso não. Tem a gente não falou quase nada do rap, que é o gatinho que voa, a gente também não falou da rivalidade entre o Nats e o Gray de uma forma que a gente queria. Sim. A gente não trabalhou a situação dos outros Dragon Slayers, dos dragões, né, que criaram os Dragon Slayers, ou seja, tem muito mais coisa. Fairy Tail é muito mais completo do que o que foi falado aqui. Exatamente. E legal e gostoso de assistir. Eu queria ter falado mais, mas não tem como falar tudo. A gente deixa pro cara ouvinte assistir e tirar suas conclusões do jeito que achar melhor, mas eu acredito que todos vão gostar. E quem não gostar do anime tem um mangá. Às vezes o anime, o pessoal que assiste anime é enrolado mesmo, um anime ou outro. Dragon Ball que diga, né? Quem assiste Dragon Ball Z sabe como anime às vezes pode ser um pouco enrolado. Quer ver o símbolo da enrolação em Dragon Ball? A luta a luta contra o Freeza. Não, quer ver o símbolo da enrolação do Dragon Ball? Falta 5 minutos. Ah, é! Falta 5 minutos! Então, o pessoal que... não gosta de anime. Pô, mas pode ver o mangá. Mas pode ter certeza, você vai gostar de Fairy Tail. Não tem o que falar sobre isso. Beleza, minha parte foi essa. Não sei o que o pessoal que não assistiu aí vai dizer. Exato. O Álvaro e o José. Deixo com vocês aí. Eu? Cara. Começa aí, Zé. Você quer realmente que eu dê a minha opinião? Claro, né? Você é tão membro desse cast quanto qualquer um de nós dois, eu e o Álvaro. Cara, dá uma nota de 0 a 10 esferas, cara. 3 esferas pra fazer caridade, mano. Não olha, gostei nada, velho, desse anime, velho. Sem ressentimentos, cara. Mas não deu. Paciência. isso acontece. Então dá um desconto porque tá na Lulabia ainda, né? É, porque ele ainda tá muito no comecinho. Não, Zé, você começou igual eu, cara. Você achou que tava chato no começo. Depois melhora um pouquinho. Fica legal. No começo dói, mas depois vai. Olha. É. Mas realmente ficou legalzinho depois, cara. Melhorou bastante. Eu espero que melhore mais. E melhora muito mais, cara. Que foi, é o que eu posso falar. Eu vou continuar assistindo pra. Aí no próximo eu dou opinião. Beleza, mas assim, eu sou meio suspeito de falar, todo mundo tá careca de saber, vocês que ouvem o Animesphere tão cansados de saber que eu sou beat de Fairy Tail. Eu acho que de uma vez por todas eu provei nesse cast que eu sou. A gente só vai ver isso de novo em One Piece. One Piece ele vai estar 10 vezes pior. Não. Esse é o meu ápice, porque One Piece eu até gosto, mas eu não sou tão conhecedor. O One Piece é massa pra caramba. Dá trabalho assistir, mas vale a pena. One Piece é Naruto com salada de fruta. Não ouvi isso. Três, hein? Ó, um pirata. Ó, lembrando que One Piece entrou pro Guinness recentemente como o anime mais longo que se tem história. Mas isso ainda que a gente assiste esse treco. Ó, o One Piece tá na metade, hein? Eu vou lembrar os senhores. Tá na metade. Ah. São mais de 700 capítulos do mangá, tá? Não faz isso, cara. Ó, eu aconselho quem quiser acompanhar o One Piece pra acompanhar logo, viu? Porque a tendência é aumentar. Muito mais. Só tem duas pessoas no mundo que sabem o final de One Piece. O Eiichiro Oda, que é claro, o autor. E um menininho que tava com câncer, que especialmente pra ele o Oda contou o final. Oh, aí o moleque morre antes, ele muda o final. Não, sabe? É que ele confiou no moleque, né? Ele levou pro túmulo esse segredo. Na verdade, o molequinho não morreu. Meu, esse moleque tem tudo ligeiro, pra ter véio. Muito dinheiro, olha só. Se ele quiser vender essa ideia aí, essa informação. Não, mas ele mesmo. Ele é fã de One Piece. Imagina você, doente, com leucemia, gostar pra caraca de One Piece e de uma hora pra outra aparece o Eiichiro Oda na sua porta. Não, eu entendo a situação. Ah, meu medo não, é o Eiichiro Oda. O moleque não vai contar nunca. Eu sei, mas é que o Eiichiro Oda não anda bem da saúde. Volta e meia não sai mangá porque ele tá internado. É. São dois autores de grandes obras que ultimamente a gente tá com medo. Não é o caso do autor de Hunter x Hunter? Não, Hunter, o Ishiro Togashi? É. O Ishiro Togashi é vagabundo mesmo, eles não gostam de escrever. Lembrando. Oh, caralho, parou o Hunter x Hunter até hoje, eu não sei o final do que negócio. Enfim. É. Lembrando que o Yoshihiro Togashi, ele também é autor de Yu Yu Hakusho. Fantástico, Yu Yu Hakusho. E foi com preguiça, quem acompanhou o Yu Yu Hakusho sabe que no começo os traços eram perfeitos. E no final é aquela porcaria daquela da última saga, foi muito curta a saga do Meikai. Porque sim. O Ishiro tava com preguiça de desenhar. Ele é conhecido pela preguiça. Quem acompanhou o Hunter x Hunter também sabe como ele é preguiçoso na hora de desenhar. Então, enfim... Eiichiro Oda, se morrer, é um cara que vai ter que ir pro inferno, porque não escreveu tudo ainda. Ou vai ser endeusado, né? Porque tem muita gente que é fã de One Piece. Não, mas se não der o final, ele vai pro inferno. E... eu não diria, por causa que tem um caso de X-1999, que o autor, que é da Clamp, e ele não viu o final, porque... foi cancelado no Japão. Ah, eu tenho até a edição 18. Eu não cheguei a ler. Não. Sério que não tem essa saga? Sim, ele cancela. O Japão cancela. Ele vai até o mangá número 18. Se alguém tiver o 16 aí, pode me mandar que eu não tenho ele na minha coleção. Fazendo um favor. Enfim, continuando. Né? E o escritor do Guerra dos Tronos lá. É, o Martin. São os dois. O Martin, J.R. O E.J. Martin, alguma coisa. São os dois que que estão com o final na cabeça e estão com um pé na cova. É. Um pela idade e outro porque vive internado. Ah, o Martin vive em puteiro, isso sim. O cara tá aproveitando. Enfim, o cara tá aproveitando dinheiro. E pra terminar, eu só tenho a agradecer mesmo ao Guilherme por ter atendido ao pedido do Álvaro. Quando precisar também pra ajudar. E vai precisar. Tô à disposição. Que assim, foi. Tô à disposição. Porque foi uma ajuda sem tamanho. Não porque o Zé e o Álvaro não tenham participado muito, porque eles não conhecem. Mas porque ele também ele adicionou muito das próprias ideias. Isso é muito legal. Obrigado, fico sem jeito aí, viu, Jorge? Eu é que fico agradecido de participar. Já devo ter agradecido umas 500 vezes aqui hoje. E, como eu já disse antes, estamos à disposição aí o dia que precisar novamente. E vou continuar ouvindo vocês aí, como sempre. Exatamente. E agora, como o Zé e o Álvaro estão meio quietinhos, agora é hora deles falarem, porque nós vamos para a nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais. Boa noite, pessoas! Estamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e recados nas redes sociais. Hoje, por motivo de força maior, o Zé não vai estar com a gente, mas dessa vez quem vai estar é o Álvaro. E aí, beleza? E aí, nós hoje só temos um e-mail, nós já estivemos melhor, por isso. Esse programa é feito por vocês. Então, por favor, gente, manda e-mail, manda um Twitter, manda um recado no Facebook, manda um sinalzinho de fumaça na fogueira, cara, mas diga o que você quer ver no Animesphere, porque é justamente por vocês que a gente tá aqui. Comente, comenta no Facebook, faz qualquer coisa, cara, dá um, manda um sinal de vida. É isso aí. Bom, agora, Zé, ô Álvaro, faça as honras aí do nosso único e-mail recebido, né? Beleza. Então, vou ler o e-mail do Chico, lá do Rio Grande do Sul, 26 anos. Fala aí, pessoal do Animesphere. Muito legal o último cast. Não acompanho muito os lançamentos e novidades sobre animes, então para mim é bom ficar bem atualizado. Aí, ó. Antes de você continuar, ô Álvaro, aí, ó. Mais um motivo pra gente fazer esses casts de novidade, né? A gente tem que fazer mesmo. Isso aí é bom porque a gente mesmo fica atualizado, tem muita coisa lançando. Com toda certeza, vai, continua aí, mano. Se bem que estou acompanhando quase todos que foram citados. Vou curtir muito esses casts de novidades se tiverem uma certa periodicidade. Sem exagerar, claro, né? Não vamos exagerar não, cara, pode ficar tranquilo. Aí, ó. E de tanto falar no Knights of Sidonia, o Zé conquistou mais um coraçãozinho aí. Né? Ele resolveu dar uma chance e já tá no episódio 10. Esse filho da puta, certamente quando ele terminar, eu não vou, não vou ter visto esse negócio ainda. Eu tô no episódio 2 mesmo. 2? Eu tô, eu parei no 2 ainda. Mano, eu consegui baixar toda a temporada, a segunda temporada do Knights of Sidonia, velho. Tinha aqui em casa, mano. Não, isso? Mas eu curti, cara. Eu tava com muito preconceito, mas eu curti o anime. Eu não assisti mais por falta de tempo, mano. Depois deu problema no PC aqui, aí eu tive que mexer em tudo. Eu comecei a assistir foi antes de ontem, então... Ah, então tá suave. Bom, ele fala, parabéns pelo cast e até o próximo. Bom, valeu, Chico. Até o próximo. Continue mandando aí. Isso aí, Chico. Grande abraço, cara. E hashtag Zé Pastor de Knights of Sidonia. Bom, aqui a gente vai agradecer, né, porque na postagem do episódio... Quatro pessoas deram aquele curtir, aquele like gostoso. Tirando o Zé, que é aquela coisa, porque a gente tem que curtir o que gosta, né? Uhum. Então, a gente vai agradecer ao Diego Anderson, ao nosso Chico, né, Francisco Miller, e ao Fernando Lucas, que putz grila, cara, faz tempo que você não manda nenhum comentário, nenhum, hein? E pra encerrar essa leitura de e-mails aí, vamos para os nossos contatos. Você, que é old school, gosta de mandar as coisas assim, um texto legal, manda para o nosso e-mail contato@farifalcon.com.br. Você que é mais descolado, gosta de ir para as redes sociais, vai no Facebook, a rede social do povão, www.facebook.com/animesfera.podcast. Você que é mais descolado, mais moderno, gosta de 140 caracteres, manda uma mensagem aqui pra gente no Twitter, @ff_animesphere, FF por causa do quê? FF por causa do site. Só comentando, se falar lá também, a gente vai comentar aqui também. Se quiser mandar mensagem, pode mandar qualquer coisa. Exatamente. Sem contar que o site farifalcon.com.br tá lá pra você fazer o comentário também, cara. Tá tudo aberto pra vocês mandarem as suas sugestões, mandar as suas opiniões, xingar a gente se precisar, mas, mano, manda a sua mensagem. Né? Isso mesmo, não, Álvaro? Isso mesmo, manda qualquer coisa, cara. Manda sinal de fumaça, manda, né, quiser mandar sinal de... qual que é o nome do negocinho do pipipi? É código Morse? Manda uma mensagenzinha Nextel. Qualquer coisa. É isso aí. E aí, a gente só tem agora pra dizer, muito obrigado por todos vocês que ouvem a gente, e um grande abraço do fundo do coração. Até. Um abração pra todo mundo, cara. Falou! Fiquei